Salvador, muito boa noite. Papa Papa CX Delta na saída Momo Flock. Aquilo Delta, contato radar, sobe para o 400 Vigilância. 400 Vigilância, aquilo Delta. Objeto 747, cópia. Prossiga na escuta. 747 da WebJet, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Peru Whisky 50, decola da pista 10, curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle em 1.19.35, transponda 5027. Autorizado 340 para Guarulhos, pelo Peru Whisky 50, saída da EL de NER, decola da 10, curva à direita, controle 119.35, transponda 5027. Afirmativo, chame para posicionamento. Chamarei. Gol no 604, cópia. Cópia. Gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, decola da pista 10, curva esquerda, Cida Momo, transição Froti, controle em 1.19.35, transponda 5026. 370 autorizado para Fortaleza, Upper Zulu 19. Decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Froti, 1935 é o controle, 5026 é o transponder. Afirma, chame para posicionamento. Camarada. Salvador, boa noite, na 3655, sente a informação Alfa, Guarulhos, no 380. E Guarulhos 380, confirme qual tráfego? Tá, 3655. Tá, 3655, Guarulhos 38, vou aguardar um instante, ainda não passou aqui no sistema. Ok, confirmando, é pela 358? Pela 50. Obrigado, 3655. Tá na escuta? Prossiga na escuta. E confirma o horário do plano de voo? 9h45, fiquei um pouquinho adiantado. 350045, TAM 3655, Guarulhos 32. Você escuta pra rota, obrigado. estacionamento, Gol no 604, no 2. Autorizado, chamar o táxi, Gol no 604. Obrigado, chamará. E está 3655 na escuta? 3655, prossiga. Ok, fui checado com o centro Recife, tanto o pessoal da operação como a sala plano de voo, não há existência lá do seu plano, ok? Chega com a companhia para poder verificar isso aí. Ok, vai checar agora o 3655, obrigado. Autorizada, final, RNAV, reposto estabilizado. Reporta lá estabilizado, 3305. Papapapá, Serra, Kilo Delta, chama Centro Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Para o táxi, Gol 1604, 85 a bordo, 3 horas e 45, alterna, Recife. Sente táxi autorizado via Índia Alpha Charlie, chame no ponto de espera pronto. Parar no ponto de espera, Índia Alpha Charlie, obrigado. Torre o Jet 6747 para pushback sonamento no 4. Autorizado, chamar o táxi. Chamarei. Ponto de espera, Gol no 604. Ingresso ali em decola, 120 graus com uma dúzia, M14 no ajuste. Ingresso Jet Ar.